O seu dia com muito mais energia. Alvorada Sertaneja é só aqui na Educadora. AM 810. Moçada, agora são 7 horas 12 minutos, em 7 e 12. Quem conhece sabe, o restaurante Tupiara oferece a melhor comida caseira para a sua clientela. Prato feito, marmitex, lanches rápidos, deliciosos, salgados, completa linha de bebidas, porções. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tupiara sempre tem algo para satisfazê-lo. No almoço, no jantar ou a qualquer hora. Restaurante Tupiara, sob nova direção. A direção é do Emerson, mas com as mesmas cozinheiras. Avenida Beira Rio 106, em Ubá. Disque entregas e WhatsApp é o 3235285773. 3235285773. O melhor do sertanejo, Alvorada Sertaneja. Rádio Educadora Trabalhista Limitada, ZYL 252, 810 kHz. Emissora de ondas médias, estúdios e escritórios, a Rua 15 de Novembro 62. Telefone 3531 1830. Ubá, Minas Gerais. Uma emissora da organização Xavier Pereira. O seu dia com muito mais energia. Alvorada Sertaneja é só aqui na Educadora. AM 810. Agora são 7 horas e 39 minutos, quarta especial das carnes lá no supermercado Dancaeri. Linguiça para churrasco Frigo Mendes, R$ 11,99. Pé suíno, só R$ 4,99. Lombo, R$ 18,99 o quilo. Tem carne moída a R$ 21,99. Quarta especial carnes no Dancaeri. Pernil Frigoleste congelado, R$ 14,99. Toucinho de barriga, só R$ 19,99. Dancaeri, muito mais por muito menos, Avenida Padre Arnaldo Jansen, 540, no bairro Santana. Me ajuda aqui. O que foi, homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo. Já pelejei de todo jeito e não sara de jeito nenhum. Como é que eu faço? É só usar o sabonete São Raizeiro. Ele combate a caspa, seborreia e infecções na pele que causam coceiras no corpo, além de auxiliar no rejuvenescimento da pele e na higiene íntima. Sabonete São Raizeiro, à venda em todas as drogarias da sua região. À venda na Drogaria América Ubaense e na farmácia Nossa Senhora Aparecida, próximo à Praça Guido. Compra lá na Agropecuária Dorigueto. Lá você compra sementes, pintinhos, ferraduras, botinas. Tem rações para a bicharada toda, concertina, vasos de plástico, gaiolas. Tem escadas, caixas d'água, capacete, capa de chuva. Tem filtro de barro, tem acessórios para o filtro também. Você já buscou água na bica, Fernando Costa? Já buscou água na bica? Lá em casa tinha uma mina onde muitas pessoas buscavam água, né? Lavavam roupas, era bacana, né? Era bacana a gente compartilhar o que tem, né? E como tem aqui no bairro Primavera também, uma família ali que cede água pra gente, é muito bom, tá? Eu busco água lá no bairro Primavera, pessoal. Saio aqui da Vila Casal, vou lá no bairro Primavera buscar água. Uma vez também encontrei com o nosso saudoso colega de trabalho, Vicente Mota, também apanhando água naquela mina lá no bairro Primavera. Que bacana, né? Então, lá em casa também tinha uma bica d'água e tinha muitas meninas lá buscando água, Fernando. Mas não namorei nenhuma delas não, viu? Não namorei ninguém não, Fernando. Eu estou indo embora, não queria ir, mas não tem jeito, né? Um abraço para você que ficou com a gente aí até as 8 horas aí comigo, né? Agora você fica com o Cláudio Honor e o programa Discotecando. Amanhã eu volto às 6 horas da manhã. Quando amanhecer o dia, vamos ficar juntos de novo, na mesma emoção, na mesma sintonia. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Educadora M 810 acabou de apresentar Alvorada Sertaneja. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Alvorada Sertaneja, de volta amanhã. Rádio Educadora Trabalhista Limitada, ZYL 252, 810 kHz. emissora de ondas médias, estúdios e escritórios, a Rua 15 de Novembro 62, telefone 3531-1830, UBA, Minas Gerais, uma emissora da organização Xavier Pereira. Ofertas imbatíveis, só o Marte Minas tem! Arroz Codisul, 5 quilos, R$ 16,59. Leite em pó Italac, sachê 400 gramas, R$ 9,98. Papel higiênico Max Fury, 30 metros, leve 12, pague 11, R$ 12,90. Fralda Pampers, Super Sec Mega, R$ 27,90. Marte Minas, aqui você compra mais barato.